Começando mais um Esquisitos, galerinha do barulho, esquisitos e esquisitas de montão. Sejam bem-vindos a mais um game show de jogabilidade, o Esquisitos. O primeiro de 2026. É verdade. Atrasado há alguns meses aí, por causa do final do ano passado. É verdade. Mas, voltamos. Pra quem não sabe, o Esquisitos é esse game show em áudio aqui do Jogabilidade, no qual, cada programa, um dos integrantes vai criar um jogo pros outros três jogarem, e a gente vai revezando aqui, né, na nossa rodinha, E chegou, enfim, a minha segunda vez de apresentar um Esquisitos. Como foi o seu primeiro jogo mesmo, Sushi? Eu não lembro. Foi o de levantar a mão. Sim. Mas foi só perguntas... Ah, não, foi aquele que era de fatos que tinha que ver se era verdade. Se era verdade ou não. Encontrar a verdade ou mentira. Isso. É, eu tinha roubado o formato do Unactually, do Dropout. Ah, é verdade, foi isso mesmo. E agora, o formato do jogo vai ser comum, Mas o tipo de jogo, eu tinha algo em mente. Na minha cabeça, eu acho que seria mais legal. Depois que eu montei o jogo, eu pensei, putz, talvez não seja tão legal assim, mas aí vocês me dizem, né? Mas é um game design freestyle aqui. A gente tá fazendo o primeiro playtest, né? Pra ver se funciona. Pois é. Então vamos lá. O jogo que a gente vai jogar hoje, que eu vou fazer com vocês, vai ser de resposta simultânea, né? Eu entreguei uma lousa, um quadro branco aqui pra cada participante. Eu vou fazer uma série de perguntas pra vocês ao longo, né? Uma de cada vez, claro. E vocês respondem e mostra todo mundo junto. Quem acertar, pontua. Quem não acertar, não pontua. Se todo mundo acertar, todo mundo pontua e por aí vai. Parece simples. O formato em si é bem clássico. O tipo de pergunta que vai ser um pouco diferente. Você vai falar em cantonês todas as perguntas. Exato. Não. Eu coloquei um nome pro episódio. O nome do meu episódio é A Mente do Palhaço. A Mente do Palhaço. Quem é o palhaço aqui? A Nanquim. Todos nós, né? Todos nós, mas no caso, a internet. Porque a internet é um ser muito peculiar, como uma entidade, né? Não, é o gamer na internet... Nossa, é o esgoto a céu aberto, né? Pois eu acho um insulto aos palhaços, inclusive. Respeito os palhaços. Porque a gente sempre fala em gravações, em coisas, quando a gente vai usar a média da internet, que é difícil de levar um pouco a sério, a gente sempre tem que supor um pouco pra mais, um pouco pra menos as coisas. Por exemplo, How Long to Beat. A gente vai olhar o tempo no How Long to Beat... Ah, é sempre assim que a gente olha pra cima. Exato. Ou a gente vai ver nota no Metacritic... Pô, é difícil levar muito em conta também algumas coisas. É sempre muito inflado. É, ou nota no Steam, tem muito review bomb e tal. É. E o jogo é exatamente isso. Descobrir o que a internet tá pensando sobre algum assunto. Exatamente. Gostei, Steve. Gosto de como você pensa sobre a internet pensando. Então, vão ter vários tipos de pergunta. Como eu já passei aqui, vai ter um pouco de How Long to Beat, um pouco de Steam, um pouco de Metacritic, um pouco de sites profissionais pra gente ter uma base, um parâmetro antes de olhar o público da internet. Mas, no geral... A ideia do episódio é essa. Eu vou fazer perguntas sobre coisas preenchidas por usuários da internet e você tentar adivinhar qual que é a resposta. Eu gosto que deles. É um meta-conhecimento, né? Porque assim, você pode até saber sobre o jogo, mas não basta isso, né? Agora você precisa aplicar esse conhecimento ao que a internet pensa sobre esse jogo. Exatamente. Muito exatamente. Interessante. Tentei pegar jogos que todo mundo conhece, ou que jogou, ou que já é familiar o suficiente com o jogo, que mesmo sem ter jogado, consegue supor ali algumas coisas. Como a gente vai passar por números muito vastos, eu vou dar uma colher de chá em alguns deles. Não precisa ser o número exato. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de notas, às vezes vai ser de 0 a 100, às vezes de 0 a 10. Às vezes num plano cartesiano, não é verdade? E eu vou dar uma colher de chá de 5%. Então, se é de 0 a 10, se você acertar numa margem de 0,5, que às vezes vai ter nota quebrada, né? Tá valendo. Mas, se alguém da mesa acertar o número exato, aí eu desconsidero a colher de chá. Só ela ganha. Exato. Se alguém acertar o exato, só ela pontua, se não, tá valendo a margem ali, quem chegar mais próximo da margem, no caso, pontua. Parece justo. E se é de 0 a 100, é 5 pontos, em vez de meio ponto, né? Dá na mesma, mas só deixando claro aqui pra vocês. Algumas questões aqui vão ser de escrever por extenso, então eu vou pedir o nome de alguma coisa, aí tem que ser o nome exato, não pode ser, sei lá, o nome da série de forma genérica, tem que ser o nome exato de um jogo. E se for de múltipla escolha, ou uma coisa que você tem que preencher várias alternativas, tem que ser exato também. A margem aí é só pra número mesmo. E quando a gente for falar de horas no How Long to Beat, já que eu disse que a gente vai ter How Long to Beat, vai ser meio que caso a caso eu elaboro na hora. Porque é mais difícil colocar, tipo, uma hora, duas horas, porque as margens são muito grandes, sim, né? Sim. Então, essas são as regras. Começando o jogo, então... Ô, Tadeu, eu preciso escrever com a caneta? Precisa com a língua. Não é impressionante que a gente aqui, em uma hora, faz um jogo melhor do que o jogo todo do BBB? É porque a gente tá tentando, né? Eu separei aqui em temas, então a gente vai ter alguns temas, alguns pacotes, e como eu comentei agora há pouco, eu quero começar com um padrão, né? Um estilo científico aqui, a gente começa com um padrão pra depois analisar com vieses aqui. Então o padrão vai ser o momento jornalista. Tá. Vai ter uma série de perguntas aqui relacionado a veículos jornalísticos, pra gente ter esse parâmetro primeiro antes de ir pros gamers. Gamer. A primeira pergunta que eu tenho pra vocês é... O jogo foi a origem do meme Too Much Water, por causa de um review da IGN. Lembrando, tem que ser o nome exato do jogo. Ô, Tadeu, e se enfiar o bastão no cu, Tadeu? Perde ponto? Ganha ponto. Ganha ponto, Tadeu. Essa, como vocês podem ver, ela é um pouco diferente do que eu tinha apresentado até agora, porque eu queria começar com uma engraçadinha. E uma famosinha icônica, né? E, curiosidade, eu não sabia qual era o jogo do meme. Ah, mesmo? É. Eu não sei, eu estou apenas chutando. Eu acho que eu sei. Todo mundo respondeu, então? Sim. Então vamos revelar um de cada vez. Tengu, comece, por favor. Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. André? Subnáutica. Porra, André. É o meme velho. É. Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Olha, parabéns. Rafa e Tengu acertaram. Eu não sabia. Eu vi ao vivo esse review. Eu estava lá. Eu era o Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Eu falei que era um meme antigo, mas eu achava que era mais antigo. É tipo, sei lá, 2012, não? Não, 12 não. Omega Ruby Alpha Sapphire é tipo 2016, 17. É. Eu já tava namorando meu ex. É de 3DS. Mas ele é... É verdade. Ele é pós-Sunny Moon, se não me engano. É que na minha cabeça é tão antigo esse meme. Ele é depois do Sunny Moon. É o momento que eu revelo que nem o meme eu conhecia, então tá tudo certo. Ah, é? É, eles deram 7.8 e nos cons só tinha um, que era Too Much Water. E a pessoa, perdeu, porra. Perdeu. Não, não. 3 pontos. Era muito a água e TM e a HM. Tipo, mas é tipo, Too Much Water. Perdeu dois, não sei fazer conta, mas se eu soubesse, eu vou te falar. Eu vou fingir que ninguém ouviu o que o Rafa falou e vou falar minha segunda pergunta. Qual era a nota do jogo? Porra! Ops! Vamos! Porra, Rafa! Você não falou nada! Você não explica! Como que eu vou saber que você ia mandar a nota? Vocês não me ensinam! Vamos lá, galera! Mas vamos lá, Tengu, qual que era a nota do jogo? 7.8. 7.8. 7.8. Todo mundo ouviu, Rafa. Eu me lembro muito bem desse jogo e da sua nota, né, galera? Eu tava na esperança de alguém não ter ouvido o Rafa, mas tudo bem. Mas você lembrava, Tengu, que era 7.8? Não, não lembrava. Não, eu ia chutar. Porra. Quem deu mal fui eu. Aproveitando que eu tava na IGN por causa disso, eu vi uma nota muito curiosa lá e eu vou mandar pra vocês tentarem acertar aqui. Então, terceira pergunta. Qual é a nota que a IGN deu para o jogo Alien Isolation? Tem margem de erro? Tem margem de erro. A nota é de 0 a 10, ou seja, meio ponto de margem de erro. Mas lembrando que se ninguém acertar cravado, quem chegar mais perto pontua. Ah, é? Quem chegar mais perto pontua? Exato. E se todo mundo empatar errado, todo mundo pontua. Todo mundo empatar errado? É, sim, seu número é exato. Ah, tá. Mas na margem de erro, você diz. Exato. Todo mundo foi? Sim. Então, Rafa, nos diga, qual a sua resposta? 7.5. André? 7. Tengu? 8. Ninguém acertou. A nota é 5.8. Caralho. Eu lembro que era uma nota baixíssima. Que eu lembro que eles fizeram review de novo, se retrataram, blá blá blá. Ah, teve isso? Eu não encontrei. No site eu não reencontrei isso, não. Eu vi isso num vídeo. Não, eles têm um segundo review de uma outra pessoa. Exato. Né? Ah, tá. Porque pesquisando eu só achei esse. Eu não achei esse segundo review. Eu achei tão baixo que eu fiquei, caralho. Você viu quem que escreveu esse review primeiro? Putz, eu tenho um link pra quase todas as perguntas que eu escrevi pra eu consultar, esse é um que eu não coloquei o link. Eu tenho a impressão que foi o... Nossa, eu tenho um link em todas as perguntas do programa, exceto essa. O Dean lá do Cuphead, sabe? Ah, não é possível. Ah, eu tô com essa impressão também, Zé. Que eu vi um vídeo especificamente sobre ele um dia. Talvez você dê ideia que tava nessa informação. Desse jornalista em específico? É. Ah, putz. Deixa eu ver se essa é a nota. Ryan McCaffrey, que é um... É famoso ele. O nome é familiar. Famoso. Ele é um dos caras da antiga da IGN que tá lá até hoje. Um dos poucos. 5.9. É, Ryan McCaffrey. É 9? É. 5.9. Eu marquei errado aqui, mas de qualquer forma ninguém acertou. A partir da quarta pergunta, então, vai ser do Metacritic. Não vai ser mais do veículo IGN, mas pegando a nota de veículos. Tá. A média de veículos jornalísticos. Sim. De novo, esses jogos que eu escolhi que vão aparecer aqui, é mais pra dar uma noção pra onde a gente tá indo durante o programa. Tentei pegar de estilos diferentes, tipos diferentes, com lógicas diferentes. Então vamos lá. Quarta pergunta. Qual a nota de Dark Souls 2 no Metacritic. De jornalista. Isso. Jogo base, não é o relançamento e não importa o console, porque as notas são iguais no caso do lançamento original do Dark Souls 2. Metacritic vai de 0 a 100. Isso, Metacritic é de 0 a 100. Uma colher de chá é de 5 pontos. 5 pontos? É, pra caso ninguém acerte, né, o número exato. Pronto. Pronto. Todo mundo foi? Pronto. Sim. Então, André, dessa vez começa você. Qual foi a sua resposta? 91. Você, Tengu? 89. Rafa? 93. E o André acertou exato. Uhul. Eu tinha botado 90 antes. Aí vale 2 pontos, né? Mas só você ganhou. É. Olha, foi chute, André? Eu lembrava, assim, vagamente, que era na casa dos 90, sem dúvida. Eu lembrava que era na casa dos 90 também. Mas aí foi meio... Boa, boa. Um chute informado, vamos dizer. Foi cravado, foi perfeito. Então, quinta pergunta. Nota de Ghost of Tsushima de PS4, não de PC, no Metacritic, de críticos. Pronto. Pronto. Então, Tengu, manda aí pra gente, qual a sua resposta? 87. 87. Rafa? 97. Nesse caso, pela margem de erro e empatando o Tengu e o... A nota é 83. Nossa, eu achava que era altíssimo o Ghost of Tsushima. Pois é, eu coloquei exatamente porque eu achei curioso que é meio baixo pra ele. Tá, exclusivo bonito de PlayStation, sabe? É. Que foi bem recebido na época no geral. Exato, é. É, eu acho que ele foi só bem recebido, não foi muito bem recebido, não. Então, dentro da margem de 5 pontos de erro, 83, como o Tengu e o André colocaram, 87, pontuam. Sexta pergunta... Qual a nota de Digimon Story Time Stranger no Metacritic de críticos? A plataforma vai ser PS5 que eu tô levando em conta, mas não tem muita diferença entre todas, não. É tipo um ponto ou outro. Time Stranger é o que lançou ano passado? É o que lançou ano passado, exatamente. Esse nenhum de vocês três jogou, então achei que seria justo. E vai fazer sentido depois. Vai lançar pro Switch 2. Vai lançar, exato, anunciaram essa semana. Rodando 4K. Porra! Nem no PlayStation 5 roda em 4K. É, tá vendo? Nintendo ganhou E3 de novo. Pronto. Pronto. Todo mundo foi? Sim. Sim. Então, Tengu, manda aí pra gente. 72. André? 77. 90. Deixa eu fazer as contas aqui. Não, o Tengu tá abaixo. O seu é quanto mesmo, André? 77. Então, o André pontua dentro da margem de erro. Então, 77, porque a resposta correta seria 78. Olha. Nossa. Aí. Eu pensei, deve ter sido super alto, kkk. E aí, não, foi meio que botou... dentro do esperado de um jogo de anime, entre aspas. Não acompanhei, mas... Pensando no tipo de jogo que é. Eu pensei que era uma pegadinha. Tudo vai fazer sentido em breve. Sétima pergunta. Nota de Nier original de 360 no Metacritic de críticos. Não, é o Gestalt. É, Gestalt barra Replicant. Tá. É, mas é o lançamento original. O lançamento original no Ocidente. Sim, é de 360. Pronto. Pronto. Todo mundo foi? Sim. Então, Rafa, manda pra gente. 55. André? 65. Tengu? 69, nice. Putz, empatados. Porra, dos dois. Na margem de erro, André e Tengu pontuam, porque o correto seria 67 e os dois. Dois. Olha aí. Foi dois pra dois cima, pontos. Dois pra baixo. Já te saquei, tá, assistindo, só pra avisar aqui. O quê? O que você tá fazendo? É, fazendo os dois ganhar ponto e eu perder. Não. Oitava pergunta. E última desse bloco. Nota de Clair Obscur Expedition 33 no Metacritic de críticos. A plataforma não faz diferença porque meio que tá a mesma nota. No dia que eu fiz as questões, pelo menos, era a mesma nota em todas as plataformas. Uhum. Pronto. Todo mundo foi? Foi? Pronto. Então, André, você que tá acertando tudo, qual a sua resposta? Pra errar agora, 93. Rafa? 98. Tengu? 91. Caralho, vocês estão foda. Ah, caralho, 92? É. Porra! Uau! Então, a resposta correta seria 92, mas dentro da margem de erro, o André e o Tengu de novo. Caralho. Dentro da mesma margem de um ponto, pontuam juntos por causa de empate. Um cérebro, uma somente, só, né? Exato. 92. Alto, bem alto, tá? Eu achava que tava muito mais alto. Ganhou todos os prêmios do mundo. Então, Rafa, eu tava vendo, por causa do Fantasy Critic que a gente fez o ano passado, eu fiquei mais de olho ao longo do ano, de olhar de vez em quando essas notas, tanto no Open Critic quanto no Metacritic, e as médias são baixas, baixas assim, né? Tipo, os melhores jogos do ano é tipo 90 e pouquinhos. É, 90 e pouquinho. É muito raro passar de 95, assim. É tipo, os jogos que raro. Bateram tipo 97 ficaram. E jogos históricos. É, jogos assim. Históricos, assim, realmente. E são poucos jogos que são acima de 96, assim. É. Tipo, são muitos poucos jogos. Ah, sei lá, sei, o Ocarina of Time, né? 98, exato, um negócio exato, assim. É. É Breath of the Wild. Então, mas, tipo, eu acho que eu vou falar de cabeça que não vai ser exatamente isso, mas, tipo, a maior média do ano passado é, tipo, 93. Uhum. É menor do que você acha que vai ser. Mas foi isso, então, de jornalistas. A partir de agora, vai ser só gamers? Ai, meu Deus. Aí fudeu. Essa é na parte fácil, né, Sushi? É. Porra. Por que você escolheu esses jogos que você escolheu? Será que eu tinha um motivo pra isso? Jamais. É porque agora você vai perguntar todos eles de novo, só que a nota dos gamers. Será que vai ser isso, Rafa? Eu. Então, vamos aqui para o bloco Momento Gamer. Yeah! Simon. Começando com a nona pergunta do programa, que é: qual a nota de Dark Souls 2 de PS3 no Metacritic dos jogadores? Lembrando que a nota de críticos foi 91. E você pode ir lá e dar nota hoje, se você quiser, não é? Pode. É, dos críticos costuma congelar no tempo, porque eles poderiam fazer novas críticas e colocar lá, mas meio que não acontece. Tá saindo jogo novo o tempo todo, não tem. Exato. Tempo. Pronto. Peraí. Tá, ok. Então, Tengu, qual a sua resposta? 80. Desculpa, eu esqueci de especificar, mas é só a gente colocar um ponto entre os números. É porque é até 10. Exato. Né? É de, por algum motivo, de jornalista de 0 a 100, de usuários, é de 0 a 10. 8.0. É só colocar o ponto, é só tá colocar bom, o ponto, 8.0. Não faz diferença. 8.2. 7.2. Qual que é o seu mesmo? Tengu, desculpa. 8.0. Ah, cara, é 8.1. Puta que pariu. Quem pontua, então, é o Tengu. Foi certinho? Dentro foi da margem de erro. A resposta correta é 7.7. Olha só. Então, o mais próximo aí pela margem de erro é o Tengu, que é 3 pontos. Uhum. Mas eu tô dando a margem também, não tô, não? Mas ele sim, tá, mas é só o mais próximo que pontua. Vocês empataram. Ah, exato. Entendi. É, vocês coincidiram de empatar em todas. É que antes você tinha falado que só pontuava uma pessoa se ela acertasse, não era, não? Ou o mais próximo, né? É. Eu sinto que teve outros que foi pontuado todo mundo. Não, é que a distância foi a mesma. É, não, fora essas duas situações, mas tudo bem. Pera, qual que é a diferença, então, se a pessoa crava? É, só ela pontua. Mas aí. É a mesma coisa. Meio que dá na mesma, sim. Ah, entendi. É, não tem nenhum bônus específico. Entendi. Bragging rights. É. Aí, a curiosidade aqui é: por que que eu escolhi o Dark Souls 2 de todos os Dark Souls ou de qualquer jogo em específico? É porque o Dark Souls 2 é a maior média de críticos e a pior média de usuários. Eu imagino. Faz sentido. O que é uma curiosidade muito curiosa do meu ponto de vista, sim, que eu achei digno de colocar aqui. Mas é, faz todo sentido, porque na época que ele lançou, o Dark Souls 1 tava muito um bafafá em cima dele, os jornalistas jogaram e gostaram. Eba, meu Deus, é. Dark Souls 2 só pode ser melhor que o 1, 9 tanto. E aí, com o tempo, o pessoal foi desgostando muito dele, principalmente os usuários. É, mas aí também eu coloquei 80 em vez de 70 em alguma coisa, porque eu pensei, já deu tempo também pra voltarem a gostar de novo. Ainda não. Eu acho que sim. Só a jogabilidade gosta do Dark Souls 2. Eu acho que sim. Eu acho que teve um leve, mas não o suficiente. É. A percepção hoje em dia, eu acho que, no geral, mais um positivo. Pouco mais positiva. É que saiu tanto clone de Souls ruim por aí, que as pessoas veem, nossa, Dark Souls 2 é bom mesmo, né? Na verdade, se a gente for pensar bem. Eu falei que a maior diferença entre a nota de crítico e de usuários, de Dark Souls especificamente. Uhum. De Elden Ring? É, a maior nota de crítico é Elden Ring, que é 96, que é alta pra caralho. E a maior nota de usuário é Bloodborne, com 8.9. Caralho, que baixo. Meio baixo até. É o gamer. Sempre tem os haters que dá zero, de verdade. Não, é assim, e eu sinto que hoje em dia, por causa do pessoal ficar pedindo Bloodborne do PC, tem uma galera já que já não gosta de Bloodborne. Exato, é. Tem muita gente que foi jogar Bloodborne mais recentemente que acha hypado demais, não merece esse hype todo, esse elogio não todo. Não é Elden Ring. Uma galera, assim, de streamers, vários streamers de desafio que eu acompanho, assim, que foram jogar, sei lá, com a versão de PC do emulador, que jogaram e falaram, ah, meio qualquer coisa. Esse pessoal não tem gosto mesmo, né, pras coisas. É. Então, essas são as curiosidades aí de notas de Souls da From. Então, vamos para a décima pergunta. Qual a nota de Ghost of Tsushima de PS4, não PC, de usuários? A nota da crítica tinha sido 80 e pouco, né? 88? Era 83. Pronto. Pronto. Tengu, manda pra nós. Qual a nota você acha que os usuários deram para Ghost of Tichuquinha? 9,2. Você, André? Eu vou chutar que tá próxima dos jornalistas, 8,3. Rafa? 9,0. E acertando com a perfeita exatidão, Tengu, 9,2. Tem que pensar, são os soninhos, André. E, não devia estar falando isso, mas é uma das maiores diferenças de nota de crítico e nota de usuário que eu encontrei. Sim. Porque de 81 pra 9,2 é bastante coisa. A título de curiosidade, Ghost of Yotei, por outro lado, teve a nota de crítico 86, um pouco acima do Tsushima, mas de usuários, 81. É porque é woke, né? É porque é woke, exatamente. Não é woke. Ah, tem uma mulher. Não, mulher. Não. É uma mulher com dubladora trans. Então é woke pra caralho. Meu Deus, é muito woke! É pouca coisa, não. Ah, como é woke! Então, vamos para a 11ª pergunta. De usuários de Digimon Story Time Stranger. Pra PS5, mas meio que não faz diferença porque é muito próximo de novo às plataformas. Pronto. André, você que manja Digimon, manda pra gente. Manjo tudo. 85. 8,5 na verdade, né? Rafa? 9,2. Tengu? 8 redondo. E, enfim, Rafa pontua com a perfeita exatidão. 9,2. Eu imaginei que fosse a mesma nota do jogo passado. É, então o Sushi tá dando informação errada pra gente, porque ele falou que o Ghost of Yotei tinha sido uma das maiores, o Tsushima tinha sido uma das maiores. Que eu só não coloquei acima de 9 por causa dessa informação aí que ele deu. É, não, é verdade, né? 7,8, né? Eu tinha esquecido quanto tinha manipulando sido. Manipulando o jogo. Deixa ele manipular. Eu tinha esquecido, eu mesmo esqueci o que eu tava fazendo. Aí você vê a diferença de críticos jogando um jogo e fãs de alguma coisa jogando um jogo. É. Porque pra um jogo de Digimon, de fato ele é bastante coisa. Mas tem muito fã, né? Exato. Então, tipo, fã de Digimon joga pra e pensa, caralho, pra um jogo de Digimon é o melhor jogo já feito de todos os tempos. Se não tivesse sido manipulado, é por aí que eu teria apostado também. Pensando justamente nisso, do fã, né? O fã, pô, emocionado, né? E não só emocionado, eu acho que ele releva algumas coisas. Sim. Por já meio que ter uma expectativa diferente. E muita emoção no coração. Exatamente. É, pô, vi vídeo de gente jogando Digimon, assim, o Time Stranger, chorando. Porque o Digimon evoluiu e virou alguma coisa que ele queria, sabe? Então vamos aqui para a 12ª pergunta. Qual a nota de Nier no lançamento original para 360 no Metacritic para usuários? A dos... De crítico foi 67. O Sushi não pode ter esquecido duas vezes que tinha outro com uma distância. Será, tão grande, André? Né? Não duvide da minha mente. O Sushi tem Covid longa. Oi? Pronto. Pronto. Não foi? Foi. Uhum. Então, Tengu, manda pra nós. 7,5. André? 8,5. Rafa? 6,7. E o André, corretamente, Porra. Não confiando em mim, acertou. Porque a resposta correta seria 8,6 dentro da margem de erro que o André pontua. Que é outra franquia que tem muito fã, né? É outra franquia com muito fã. Talvez já relevando um pouco do Genk. É, eu achei que fosse relevar menos. É, das coisas estranhas e tal. Curioso como a perspectiva é diferente pra esse tipo de coisa, né? Mas acho que tem muito a ver com hype, principalmente, talvez, né? É. Como Nier era uma coisa muito desconhecida, vindo do nada, assim, ninguém avisou que na verdade era bom, entendeu? É. Então eles falaram que era ruim. Ninguém avisou que na verdade era arte. Já Dark Souls, quando veio o 2, o pessoal já tinha avisado que um era bom. Exato. Então, pô, é isso. Mas aí. Mas aí, os usuários colocaram nota baixa e os jornalistas colocaram nota alta. Mas tudo é uma resposta, justamente, Exato. Tudo é uma resposta ao que vem, né? Exato. Tipo, se tem um jogo que tá sendo muito celebrado, você vai lá e fala, não, veja bem. Não é bom assim. Veja bem. Na verdade, é ruim, só eu consegui enxergar isso, que é ruim. Agora, a gente viu um contraste, né, entre jogadores e jornalistas com esses outros jogos, né, esses 4 jogos aqui que a gente passou. Com tudo isso em mente, gente, vamos para a 13ª pergunta. De Clair Obscur Expedition 33 na média de usuários. Ai, eu vou seguir meu coração. Vai. Todo mundo foi? Foi. É, mas eu acho que eu errei. Mas vai. Então, Rafa, você que seguiu o seu coração, qual a sua resposta? Eu pensei, vai ser 9,8. André? 9,2. Só que eu devia ter botado igual o André. Tengu? Não coloquei, 9,4. Tengu leva pela proximidade com a resposta correta, que é 9,5. Tengu chegou mais perto com 0,5 ponto de diferença. Tengu leva. Meio ponto não, né? É. 0,1 ponto. É 0,1, exato, desculpa. E eu coloquei isso meio com uma pegadinha, porque na verdade a diferença não era tão grande assim e era pra cima ainda. Por isso que eu coloquei o mesmo, Eu ia botar, eu pensei, não, os usuários são muito emocionados. Né? Mas porque... eu coloquei essa como pegadinha um pouco também, de esperar essa reação inversa da internet, né? Tipo, ah, não, o pessoal tá elogiando muito, não é tudo isso. Mas daqui a um tempo isso vai acontecer. Eu não sei, não, porque eu vejo o Claro Obscuro como uma coisa muito única mesmo, nesse sentido da recepção praticamente unânime. Eu não vi, pelo menos, um vídeo que é tipo, na verdade, gente, veja bem, tipo, qualquer jogo que você procurar, você vai ter um vídeo, na verdade, não sei se é isso tudo, não. Não deu tempo, André. Acho que deu, tem um ano já. Mas assim, o Breath of the Wild demorou um tempinho, hoje em dia já tem já vídeos falando. Não, mas tipo, no ano do Breath of the Wild já tinha gente falando da arma quebrando, já tinha gente falando da falta de dungeon, de história, já tinha. Quanto se a gente tivesse no mês do lançamento, ou nos 3 meses do lançamento, que não teria dado. A gente tá quase um ano já. É, mas eu acho que ainda chegará, né? Tudo bem. Eu te garanto que daqui a 8 anos, se ainda existir vida nesse planeta e ainda existir um YouTube, vai ter um vídeo de ensaio falando de por que o jogo não era tão bom assim. E também, assim, tô falando que eu não vi. Provavelmente tem, na verdade, né? Ó, esse ano, tá? Já vai ter um vídeo 2026? Assim. Exato. É. E também tem o lance de, tipo, a narrativa indie, né? Ajuda muito as pessoas terem mais carinho, relevar mais coisas sobre o jogo, né? E aqui, esse bloco, por isso que eu falei, tipo, putz, eu não sei se vai ser tão legal assim o jogo, porque quando eu pensei em fazer isso aqui, eu pensei que tudo ia ser mais radical. Tudo ia ser mais diferente entre jornalista e usuário. Isso que a gente tem na nossa mente, né? Tipo, de diferença, né? De o jogador médio, quando vai jogar um jogo, ele tem outra expectativa do jornalista. O jogador médio nem joga videogame, né? Vamos falar. Seja porque já saiu nota de jornalista e isso influencia a expectativa dos jogadores, seja porque os jogadores e jornalistas partem de nortes diferentes de análise. Tipo, por exemplo, o jornalista não tende, no geral, levar problemas de performance tão a sério. Exato, é porque joga antes do lançamento. Exato, então... porque joga antes do lançamento e espera-se que isso seja corrigido. Então, não costuma ser o caso, a não ser casos muito extremos, que jornalista leve isso em conta. Já jogador, pelo contrário. Se você vê porcentagem baixa no Steam, é garantia de problema de performance. Se o jogo tá, tipo, uma média muito baixa, é problema de performance. Sem sombra de dúvida, vai ser isso. É sempre isso, é impressionante. Ou o jogo é woke, né, não, galera? Ou o jogo é woke, algum tipo de review bomb, né? E por causa dessas perspectivas diferentes, tipo, às vezes o jogador, ele vai relevar um pouco de jank num jogo mais único e coisas do tipo, né? Por outro lado, o jornalista, às vezes, não releva tanto assim, acaba que esse jogo que os jornalistas deram uma nota meio baixa, porque o jogo era meio que imperfeito, e os jogadores meio que relevam essa imperfeição e viram um jogo cult no futuro e tem uma média alta. Por esses pontos de vista diferentes, eu achei que as diferenças seriam mais gritantes e mais comuns, mas eu meio que procurei os casos mais extremos. Por isso que eles são tão díspares aqui. E eu sem querer me dei com a língua entre os dentes ali quando eu falei que, tipo, o Ghost of Tsushima era uma das maiores diferenças, porque eu fui pesquisar vários casos, eu fiquei horas olhando isso no Metacritic e quase não tem. Tipo, no geral, a diferença, na maioria dos casos, não passa de um ponto. Mas deixa eu ver Monster Hunter Wilds. Então, calma. Na maioria dos casos é tipo meio ponto. Um ponto no máximo. Aí tem casos, exceções, que são essas que eu coloquei pra vocês. Então, tipo, o lance vai ser esses jogos que tiveram alguma polêmica, né? Alguma coisa que aconteceu no lançamento, por exemplo. Eu chutaria que a diferença do Mass Effect Andromeda, por exemplo, deve ser bem grande, assim. Eu chutaria que... Dragon's Dogma 2. A crítica do Mass Effect Andromeda deve ser na faixa dos 70 e poucos. E o do usuário eu chutaria lá na casa do cara, lá embaixo. Dragon Age Veilguard, não sei se você viu também. Eu não sei se a gente tá dando spoiler do que vai vir ainda, desculpa. Não, não vem eles não. Não vai ter mais Metacritic. Ah, ok. Pior que eu não lembro se eu olhei desses dois casos específicos e se eu olhei não era nada digno de nota. Sei. Mas outros casos extremos que não apareceram aqui no programa. É o Dragon's Dogma 2 e o Monster Hunter Wilds por problema de performance, que não afetou as notas de críticos, por exemplo. Exato. A gente tem o Stellar Blade, que a diferença dá pela guerra cultural que o jogo se encontrou ali no meio e se aproveitou de certa forma. The Last of Us Part 2, que foi um jogo muito divisivo, né, na comunidade, mais na comunidade do que nos críticos, eu acho. Então tem um salto grande por causa disso. Não, teve muita gente que nem jogou e deu... ele foi muito guerra de console também, né? E um caso curioso que eu não sabia, não sei se vocês sabem, é o jogo Disney Cory in the House. Ah, sim! Ah, ele é um meme. Meme-meticamente famoso, né? Exato. Exato, eu não sabia. Eu encontrei porque, tipo, sei lá, a nota de review dele de jornalista, sei lá, 4. E de usuário, tipo, 9. É o do DS, não é? Aí eu fiquei, que porra é essa? O que aconteceu aqui? Na época do Pokémon Black and White, vazaram, entre aspas, o Black and White, mas quando você baixava a imagem e ia jogar, era esse jogo. E virou um meme de dar nota positiva pra esse jogo por causa disso. Eu não sabia dessa história até eu então. Eu acho que ele era meme até antes disso, se bobear. Ah, já era? Eu acho que ele era antes ele disso. Ele era. É. O que eu encontrei de justificativa pra essa disparidade foi isso, só. É tipo, era meio tipo, que nem falar, sei lá, que Imagine Party Babies é muito foda, assim. É meio que a mesma coisa, assim, sabe? Sabe que jogo, Sushi, que tem uma diferença muito grande aí, aparentemente? Qual? Overwatch 2. É, porque não existe mais, né? Agora você tem Overwatch 1. A nota do crítico é 79 e do usuário é 1.7. Caralho. E concorde também, 62 dos críticos e 1.7 do usuário. Mas esses casos mais extremos... São esses casos que rolou alguma coisa, né? Um movimento... É tipo, normalmente é review bomb. Exato. Normalmente ou é review bomb ou algum momento cultural em que as pessoas... Porque, tipo, racionalmente, esses jogos não são nota 1.7, sabe? Claro, sim. Mas, né, tem todo um evento cultural acontecendo em volta. Exato. O jogo tá ficando mais longo que eu achei que seria, então eu vou correr rapidinho pelas próximas perguntas aqui, mas meio que o papinho que eu queria ter era esse. A ideia do programa era que eu achava que ia ser mais diferente e, no fundo, eu tive que caçar muito pra achar essas diferenças e que formassem perguntas interessantes aqui pra fazer esse contraste com elas. Mas, mantendo a temática aqui, indo pra outros sites, vamos para análise no Steam. Porcentagem de positivo, né? Que no Steam a nota não é um valor que você atrela, né? O Steam ele só pega a porcentagem de reviews positivos e exibe isso, né? Então vamos aqui para algumas poucas perguntas sobre porcentagem positivo no Steam, no que eu chamei de momento porcentagem do Steam e como as pessoas se emocionam. É, não, é momento porcentagem no Steam ou como as pessoas se emocionam, tipo... A cada... Sim. Então, 14ª pergunta... Porcentagem de avaliação positiva de Mind's Eye no Steam. Pronto? Pronto. Tengu, manda pra nós aí. Qual a porcentagem positiva de Mind's Eye no Steam? 27%. André? 8%. 10%. E a resposta correta, onde ninguém pontua... 43%. Não é possível. Caralho. Aqui, como vai de 0 a 100, eu vou dar a margem de 5% também. Uhum. Então ninguém pontua essa. Pô, um ótimo jogo, né? Então. É. Tem que lembrar que a nota não foi 4, quer dizer que... Exato. 40% foi positivo. Exato. Né? Isso é uma coisa pra se regular, né? É muito mais do que eu imaginei. É, não é. Também. É. Muito mais. É. Então, como o Rafa disse, isso não quer dizer que a nota é 43. 43% das pessoas que jogaram o jogo deram uma nota positiva. Um joinha. Exato. 15ª pergunta... Qual a porcentagem de avaliação positiva de Redfall no Steam? Redfall. O jogo da Arcane de Vampiros. Uhum. Dá uma cheiradinha no álcool da caneta. Então, Rafa, você que está empolgado... Eu. Qual a sua resposta? 25%. 60%. 38%. Caralho. Você acertou. Tengu cravou 38%. Manjo muito. Como que ele tem menos review positivo do que Mind's Eye? Eu acho que essa é a grande questão, entendeu? Eu logo elaboro sobre as porcentagens no Steam aqui. Vai ter mais perguntas depois desse bloco sobre isso e eu elaboro em breve. Mas parabéns, Tengu. Agora você passou, André. Você estava empatado. Yes. E eu tô chegando, né? Nos dois tá já, chegando, né? Chegando, isso. Só pra dar um recap aqui. Não, não precisa, não. O Tengu está com 8 pontos, o André com 7 pontos e o Rafa com 3 pontos. Eba! Um dia vai ter um quiz só sobre Zelda e Nintendo e eu vou ganhar todas. Vamos então para a 16ª pergunta. Porcentagem de avaliação positiva de Dynasty Warriors 9 no Steam. Nem sabia que tava no Steam. Nem sabia que tava no 9. Não tava no 0. Caso o Rafa e o André não saibam, esse foi aquele que saiu de mundo aberto. Os usuários do Steam me deixou muito confuso. É muito confuso mesmo. André, já que você está confuso, nos esclareça. Qual foi sua resposta? 60%. Tengu? 42%. Rafa? 29%. Infelizmente, ninguém conseguiu. Tengu bateu na trave, mas fora da margem de erro, a resposta é 36%. Infelizmente ninguém pontuou assim. Vamos ver se vocês pontuam na 17ª pergunta, que é: qual a porcentagem de avaliação positiva de Overwatch 2 no Steam? O 2 entre aspas, porque agora eles removeram o 2 do nome. Removeram no Steam também? Já removeram? No Steam ainda não. Na página ainda chama 2. Eu olhei hoje. Mas na semana que a gente tá gravando, a Blizzard anunciou que eles vão tirar o 2 do nome e vai voltar a ser só Overwatch. Pelo menos no Switch, né? Não. Vai ser em tudo, vai ser em tudo. Ah, em tudo? É. Porque eu tinha visto só no Switch. Vai lançar 10 heróis de uma vez só, tem um. Eu vi. Novos? Novos. É? Qual? Esse ano. Você viu o gato de jetpack? Não vi. Tem um gato de jetpack. agora. Os caras estão apelando mesmo, né? É porque já tinha, lembra? Desde do Overwatch 1, do comecinho, tinha uma concept de um gato jetpack. Ah, jetpack, é verdade. Que era personagem de alguém, agora ele é jogável. É verdade. Overwatch 2, né? Isso. Na Steam, né? Na Steam. Que não é o principal lugar onde as pessoas jogam Overwatch, eu acho. Não. Mas, né, o jogo é esse. Tengu, manda pra nós. 72%. Rafa? 85%. André? Que isso, galera? 15%. Infelizmente, ninguém pontua. Mas, assim, achei muito ousado de vocês colocar a porcentagem lá em cima. Não, eu tô maluco aqui. Eu tô me sentindo maluco nessa rodada. Uma brincadeirinha que eu tentei fazer é, não sei se vocês notaram, a nota só descia. É, sim, sim. E a resposta correta era 27%. Ok. Eu achei que ia ter uma inversão. É, eu achei que não ia ser tão ruim assim. Ó, sobre a porcentagem do Steam e o que eu tentei colocar aqui. A porcentagem do Steam é uma loucura. Tem jogo que vai ser tipo 1% porque ele, sei lá, lançou só na China e ele falou alguma coisa que o pessoal ficou puto e roda mal no computador. E vai ficar muito baixo. Porque tem uns jogos que é literalmente, tipo, dígitos únicos, assim, de review positivo. Mas são jogos, tipo, escrotos, assim, muito escrotos mesmo. Eu tentei pegar jogos mais sérios, entre aspas, aqui. Uhum. E eu encontrei um site, não sei o... Assim, o algoritmo que ele usa é um pouco questionável, talvez. Quanto que ficou aquele Wuxiang? Fallen Feathers? É. Não sei, não ficou tão baixo, não. Porque ele recebeu review bomb, não foi? Recebeu. Vamos ver como ele tá hoje em dia. Ele está hoje em dia com 81%. Oh, nossa. Bastante. É. Ah, não, desculpa. Eu olhei os recentes, sem querer. Ah. Desde o início, 55%. Ai, porra. Então, bem baixo. Por causa do review bomb dos jogadores chineses. Então imagina, quando teve review bomb mesmo, deve ter baixado bem mais. Sim. E a média atual, né, de reviews recentes, 81%. E eu acho, até ter 81%, eu acho pouco pro jogo. Ele é legal. Mas eu usei um site chamado Stream250, que é um site que é um site de análise de review no Steam, de porcentagem, positivo, negativo. E você pode procurar por tag de gênero e jogos mais bem avaliados, jogos piores avaliados e danana. Só que é muito difícil você fazer esses tipos de cálculos estatísticos quando o jogo pode ter tipo 5 reviews e ser 100% positivo. Uhum. Tipo, eu coloco esse jogo como o melhor bem avaliado do Steam, parece estranho, né? Ou esse jogo ele tem tipo 10 reviews e é 5% positivo. Meio ruim colocar ele como o pior avaliado do Steam, sendo que tão poucas pessoas jogaram. Até que não dá, né, inclusive. É. Aí, esse site, o que eles fazem? Um algoritmo. Eu fui ver no sobre até como é que eles fazem, parece que eles fizeram, sei lá, 20 algoritmos diferentes que calculam, tananã, e no final eles usam a soma de alguns desses vários algoritmos que eles criaram. Perfeito, não vai ser perfeito, que é impossível ser perfeito esse tipo de coisa. Mas eles tentam calcular, fazer uma margem aí em relação a número de jogadores, número de reviews, positivo, negativo, esse tipo de coisa, e tentar fazer uma média, uma nota. Ele meio que dá uma nota no final pros jogos. E essas notas são meio que comparativamente. Então, por exemplo, se você pega melhor avaliados da história do Steam, vai ser meio que um algoritmo. Se você procura por gênero, é meio que um outro algoritmo, porque ele vai meio que fazer um comparativo com todos os jogos daquela lista em específico. E esses jogos que eu coloquei aqui estavam entre os top, não top 10, mas tipo top 20 piores avaliados do Steam com esse algoritmo em mente, né? Não pegando só os 3% e coisa do tipo. Jogos que pessoas jogaram mesmo em volume, coisas do tipo. Mas muito alta a nota do Mind's Eye, hein? É, pois é, tá também. Alto, né? Mas a nota que eu coloquei aqui é a porcentagem mesmo, não é a nota do site nem nada. Ah, não, é sim, a porcentagem sim. Do Steam. A porcentagem mesmo. Mas Sushi jogou e adorou. Eu achei super qualquer coisa, né? A gente falou, às vezes é pior do que ser um jogo ruim. Mas olha só pra gente ver, a título de curiosidade, os piores jogos avaliados. Tipo, vai ter uns jogos que vocês não vão conhecer, mas né, nesse algoritmo as notas ficam baixíssimas. Tipo, sei lá, War of the Kingdoms, que tem 10% positivo só. Essa nota no site é 1. Tem Command & Conquer 4, tá o segundo pior avaliado. Uau. Aí tem vários jogos desconhecidos, mas o primeiro conhecido mesmo é Overwatch 2. Nossa. Tá em 11 entre os piores avaliados. Mas no geral é muito uns jogos meio X, assim. Deus Ex The Fall tá em 32 de pior avaliado. Por quê? Não sei. Não deve rodar. É que ele é aquela versão, é um jogo de celular que saiu pra PC, né? Ah, e ele é meio estranhinho, assim. Okay. Mas também não é tão ruim assim também. Redfall tá em 36. Eu coloquei o Dynasty Warriors porque ele tá em 29 de pior avaliado no Steam, segundo o algoritmo. No resto, tudo nos jogos desconhecidos que ninguém vai conhecer aqui. Mas a próxima categoria também envolve porcentagem no Steam. Mas dessa vez, eu tentei fazer um diferente. Eu vou dar um conjunto, uma margem de análise, digamos assim, e vocês vão ter que me dizer o jogo. jogo dentro dessa margem que eu vou colocar. Que é um momento, se já era difícil confiar em notas, quem dirá em tags. O que eu quero dizer com isso, caso vocês não saibam, ou os ouvintes não saibam, as tags do Steam, elas começam inseridas pelo estúdio, por quem tá publicando o jogo ali, mas os usuários podem colocar tag. E aí viram uns memes, às vezes. Vira palhaçada, assim, tipo, um jogo que não tem nada a ver com nada, é Souls-like. Porque a comunidade colocou tag, o pessoal foi lá marcando, e agora o jogo tá como Souls-like no Steam, e o jogo não tem nada a ver com Souls-like. Então, tag é muito difícil de confiar, mas vão ser perguntas que envolvem gêneros e conjuntos e séries de jogos. Na hora da resposta, eu vou comentar umas liberdades que eu tomei, porque às vezes é que não falei, vira palhaçada. Mas eu vou falar na hora. Então vamos aqui para a 18ª pergunta. Qual Resident Evil da série principal, que vai, no meu caso, que eu coloquei aqui, do 0 ao 8 Village, qual tem a menor nota no Steam, tirando Resident Evil 6? Ah! Que já seria a resposta de todo mundo. Não precisa falar nota, é só qual o jogo a comunidade no Steam decidiu que é o pior através aqui. Eu não lembro quais Resident Evil tem no Steam. Desses numerados todos. Todos? Tem que ser numerado. Code Verônica não vale. Sim, melhor dizendo, o 1, 2 e o 3 não tem os originais, só os remakes. Hã? Então é 0... Ah, o 0 tem? Tem. 0, remake 1, remake 2, remake 3, 4 original, remake 4, 5, 6, 7, 8. Então não vale o Code Verônica. Não, o Code Verônica nem tem no Steam. Por isso que não vale, tem grupo. Pô, tô falando pra você. É verdade. Se vocês quiserem chutar a porcentagem e acertar, vai dar um ponto extra. Mas o que tá valendo aqui mesmo é o jogo. Chutei, mas eu chutei de uma maneira, assim, muito racional. E não é assim que a comunidade gamer funciona, sabe? O André tava muito confuso e eu tô curioso. Estou. André, qual jogo você acha que tem a menor porcentagem positiva no Steam? Tirando Resident Evil 6. Tirando Resident Evil 6, eu coloquei Resident Evil 3 e 85%. Rafa? Eu botei Resident Evil 3 e 60%. Tengu? Eu coloquei Resident Evil 0 com 67%. Tengu acerta o jogo Resident Evil 0 com 81%. Caramba. Mas o André e o Rafa chegaram perto porque com 82% é Resident Evil 3 Remake. Teria acertado a porcentagem se fosse Resident Evil 3. Quer dizer, com a margem de erro. Né? Exato. O melhor avaliado, vocês têm um chute só de brincadeirinha? Eu vou chutar que é o 4 Remake. Eu vou chutar que é o... Porra, o 4 Remake é bom. Ou o 4 ou o 2 Remake. Eu vou chutar que é o 7. 2 Remake. 4 e 2 Remake empatados. Na verdade, não. O 4 Remake tá na frente, com 98%. É brabo mesmo, né? É brabo. O 2 Remake em segundo, com 97%. É brabo também. É brabo também. Mas, de Resident Evil no geral, o pior avaliado é o Revelations 2, que é 78%. É mesmo? Dizem que ele não é muito bom mesmo. Mas pera, pior do que o 6? Ai, qual que era o 6 mesmo? Assim, provavelmente o Umbrella Core é menos ainda. Ah, não, é verdade, é verdade. É. Os spin-offs, os online, são os piores de todos. O Operation Raccoon City é 55%, e o Resistance, que é o outro online, é 38%, e o Reverse, que é um outro online também, 34%. E o 6, e o 6? O 6 é 78%. Porra! Onde é que deu a nota? É, 78 empatado com o Revelations. Revelations. É, pra quem não sabe, né? Não. Fica o meme aí, não vou explicar também, não. Agora, em vez de série, que eu não achei nenhuma série que tivesse comparações interessantes ou com lançamentos inteiros, eu vou pegar gêneros. E aqui eu vou falar, gente, eu vou ter que ignorar alguns jogos, porque, por exemplo, a próxima pergunta vai ser sobre o survival horror. Os primeiros, sei lá, 5 jogos da lista de survival horror é jogo de survival, tipo Rust. E não é um survival horror. Então eu vou desconsiderar. Eu aposto que The Forest tá aí. Tá. Que tem horror. Exato. E é survival, então. Survival horror, né? Eu não vou considerar. Ele não é um survival horror. É um jogo de survival. Exato. Que é outra coisa. Elementos de terror. É. Mas é visual novel ou não é visual novel? Pois é. Eu tentei fazer um desse, mas não vai ter. Então, como comentei, 19ª pergunta. Survival Horror, tirando Resident Evil, a série Resident Evil, tem a melhor avaliação. Ah, tirando a série Resident Evil. É. Qual jogo ou qual série de Survival Horror? Mas ignorando a Resident Evil, porque seria, no caso, seria Resident Evil. Mas tem que ser Survival Horror, então. A categoria é Survival Horror. Sim. Tá. Lembrando que eu vou desconsiderar os que eu achei estranho. Tá. Eu vou com a racionalidade. E eu tô errado, porque eu não deveria estar fazendo isso. Eu nunca vou ganhar um esquisito da minha vida. Você não ganhou nenhum esquisito? Nunca, até agora. Tem que ser um sobre Mario. Então eu falei, tem que ser sobre Mario, sobre Nintendo, sobre Terraria, sabe? Alguma coisa que só eu sei. Que até se for sobre Mario, é capaz de eu perder. Eu tenho uma curiosidade sobre Terraria, Rafa. Porra. Ele é o melhor jogo avaliado no Steam, segundo o algoritmo dele. É, porque ele é muito usuário, muito bem avaliado. É. Lançou update novo esse mês agora. Para de sair update, né? Exato, desde que lançou 15 anos atrás. Bom. Então vamos lá. André, qual a sua resposta? Ah, foda-se, né? Amnesia 1. Tengu? Silent Hill 2 Remake. Eu botei Silent Hill 2 Remake também. Mas eu fiquei pensando, sei lá, final FNAF não sei lá o quê. Ou aquele Layers of Fear, mas aquilo não é survival horror. Infelizmente, ninguém acertou. Olha só. Primeiro, vou ler a lista de survival horror pra vocês, que aparece aqui. De novo, tag no Steam, a loucura. Primeiro é Left 4 Dead. Segundo, Lethal Company. Terceiro, Resident Evil 4. Aí tá valendo, mas a gente tirou Resident Evil da lista. Uh-huh. Quarto, Subnautica. Quinto, Resident Evil 2, mas também tá fora da lista. Seis, The Forest. Sete, Outlast, que eu não considero survival horror. Ele é só horror, só. Ele não tem elemento de survival. Dying Light, que eu também não considero survival horror. Não, é... Mas é mais questionável. É multiplayer da 5. Dying Light não é multiplayer. 9, Resident Evil Village. Tô confundindo com aquele outro lá. Dead by Daylight. 9, Resident Evil Village. Resident Evil tá fora. 10, Peak. Cara, é um jogo aterrorizante mesmo. É, ele é horror. Aterrorizante, horror. De novo, o pessoal coloca o que quiser no Steam. Uhum. Aí o 11 e o 12, como ninguém colocou nenhum dos dois, que eu ia considerar só o 12, mas se alguém tivesse colocado o 11 e todo mundo tivesse de acordo, eu aceitava também. O 11 é Look Outside. Eu não coloco... Eu considero. Entraria? Então poderia ser o Look Outside. Até mesmo o Dead by Daylight, eu diria, viu? Agora eu lembro qual que é, o do parkour, não é? É, do parkour. Você falou Dead by Daylight, O Dying Light, eu acho que sim. Tem coisa de survival e ele é horror. E em 12º, que é o que eu tinha colocado, Signalis. O Look Outside tá com 98% no Steam. Caralho! Signalis, 97%. O que é o Signalis, né? É aquele meio Evangelion, Resident Evil antigo, visto de cima. Com um estética PS1. Ah, tá bom. Que era uma estação espacial, né? Isso. Não exatamente, mas é por aí. Disso. É, o Silent Hill 2 Remake está em 28%. E o Amnesia 1? O Amnesia 1... Olha, curiosamente, o Soma, André, tá em 15%. O Amnesia 1... Não tem tag de survival horror. É, talvez ele não tenha. Porque ele não está aparecendo. Ele tá só os likes. Isso seria bem achei. Engraçado. 41. Ok. Caralho. Eu acho que é porque como ele tem mais jogadores, a porcentagem dele tem um peso mais difícil de conseguir a nota aqui do negócio. Porque o Soma tá bem acima dele, né? Uhum. E o Soma é 96 positivo e o Amnesia é 95. Nossa, é grande. E aqui é fraçõezinhas que separam, né? Sim. Então é isso, ninguém pontuou, infelizmente. A 20ª pergunta é... Metroidvania, tirando Hollow Knight, tem a melhor pontuação. Por que que tira o... Porque todo mundo ia colocar o Hollow Knight e... Então, e aí a gente ia ganhar? Não pode mais fazer ponto nesse jogo, é proibido. É que a brincadeira é tentar entender a internet, Rafa. Lembrando que eu não colocaria essa pergunta se vocês não conhecessem o jogo da resposta. Coloquei com pouca confiança. Rafa, você que colocou com confiança. Eu coloquei Blasphemous. André? Bom palpite. Nine Souls. E tem Blasphemous. Infelizmente ninguém acertou. Em primeiro lugar, era o Hollow Knight. Uhum. Em segundo, é um jogo que eu não considero Metroidvania, então vou desconsiderar, que é Dead Cells. Porra! Não é Metroidvania, desculpa, não é, gente. Não. Não é Metroidvania. Não. E em terceiro, o jogo que eu tô considerando, Ori and the Will of the Wisps. Caralho, nem é o Blind Forest? Nem é o Blind Forest. Eu achei curioso também. Em quarto lugar, isso aqui é muito loucura, é um jogo que talvez vocês nem conheçam. Conheço, joguei. Você jogou ele do ano passado? É, o nome do jogo é Depois de... É um jogo do ano passado. Do desenvolvedor do Elekhead. Então é um jogo de puzzle plataforma, tipo Elekhead. E eu nem diria que ele é Metroidvania. Ele tem um mapa interconectado que você pode ir e voltar. Tá em quarto. Onde que tá Blasphemous? Pessoal, muito emocionado mesmo. Mas ó, em sétimo tava Blind Forest, o Ori. Décimo lugar, Animal Well. 12º lugar, Nine Souls. Pô, Animal Well é uma boa mesmo, né? Ó, Pipistrello em 24. Ah, legal. Não considero Metroidvania. É, também não, mas tá em 24 aqui. Caralho, Blasphemous na casa do caralho. Não tô achando. Achei, 58. Caralho, que baixo. Então, pela proximidade, eu marco essa, né? É, mas ele tá 90% positivo. Nossa. O que acaba afetando ele mais, eu imagino que é o cálculo do número de jogadores, número de review, né? E como eles calculam. Teve review bomb dos católicos, certeza. Talvez os problemas de performance do lançamento dele. Ah, é verdade, ele tinha muito bug quando lançou, né? Muito bug. Eu mesmo, eu não consegui fazer 100% nele quando ele lançou, porque eu tive bugs. É verdade. Então ninguém pontuou nessa, infelizmente. Vamos para a 21ª pergunta. JRPG tem a melhor pontuação. Lembrando que JRPG não precisa ser feito no Japão. É um gênero que começou no Japão, mas é um gênero por si só agora, que independe da nacionalidade do jogo em si. Ok. Então, Tengu, você que foi primeiro, qual a resposta? Clair Obscura Expedition 33. André? Clair Obscura Expedition 33. O André só escreveu E33, não vai? Expedition 33. Caralho, todo mundo colocou. E assim, não é ele, ninguém pontua, infelizmente. Mas ele está bem alto, tá? Ele está bem alto. Eu pensei, ou ele ou, sei lá, Chained Echoes. Eu pensei em Chained Echoes também. Em primeiro lugar, eu me assustei. Deltarune. Oh, nossa, faz sentido, né? Faz sentido. Crer. 99% no Steam. Nossa, eu não penso nele como um JRPG, sabe? É. Mas é, eu diria que é. É, dá pra dizer. Porque Earthbound é, e ele é... ele é bem Earthbound. É do legado ali, sabe? É. Eu diria que é. Eu diria que é também. Mas se vocês não considerar, em segundo lugar, tá Volcano Princess, o que eu tô bem surpreso. O que é esse? Pra quem não conhece Volcano Princess, é um jogo chinês que é muito inspirado por Princess Maker, que é uma série de jogos japonês. Ah, tá. De meio de... Maker. De Tamagotchi de princesa. Exato, exato. E é meio que um novo Princess Maker. Em terceiro lugar tá Omori, que é um outro jogo ocidental. Eu acho que ele é ocidental. Que é meio que Undertale, Earthbound Lock e tal. Mas o primeiro jogo japonês aqui da lista é Persona 4 Golden. Uau. Em quarto lugar. Aí, em sexto lugar tá o Persona 5 Royal. Em sétimo, Clair Obscur Expedition to the Dream. Ah, foi um bem. Sim, ele tá alto. Uma curiosidade. Em décimo lugar, Hilix. Esse que lançou recentemente? Não, Hilix é de uns anos atrás já. É aquele jogo de massinha. Todos os personagens são feitos de massinha. É um jogo do RPG Maker. O que saiu esses dias é Hytale. Ah, isso aí. Que é tipo um Minecraft com Terraria, né? Isso. Difícil esse, né? Nossa. Difícil. Mas vamos para a 22ª pergunta. Souls-like tem a melhor pontuação. Contando os da From Software? Contando os da From Software. Mas, de novo, eu vou desconsiderar algumas coisas que aparecem aqui antes. Não é Souls-like. E a gente pode discutir aqui se vocês querem considerar ou não algumas coisas que eu tava desconsiderando. Se desconsiderar Sekiro, vai tomar tabef. Fui ousado, tá? Fui ousado. Eu não fui ousado. O Tengu não foi ousado. Eu digo, as tags do Steam são ousadas. São... André, você que tem certeza. Você absoluta. Que não foi ousado. Qual que é a sua resposta? Elden Ring. Rafa? Lies of P. Tengu? Elden Ring. Infelizmente ninguém pontuou. Eu achei que o André ia pontuar essa. Os seis primeiros não são Souls-like. Ah, é? É. Como assim? Que é o Black Myth Wukong, Hollow Knight, Dead Cells, Cuphead, God of War e Clair Obscur. Uau. Caralho. Clair Obscur. Os caras estão parabéns. Tem Estus Flask, tem Parry, acabou. É Souls-like. De novo, tag no Steam. Em oitavo lugar, é Hades 2 como Souls-like. Uau. Tá? A internet é muito foda-se. Em décimo primeiro, realmente um Souls-like, Trombone Champ. Aí, realmente. Tá. Tem a narradora de Souls e tal. É verdade. Mas, ó, Elden Ring, 15º lugar. Ele teve review bomb na época do DLC. É verdade. Pera, mas qual que é o primeiro, então? O que tá valendo agora, a opção, que seria o primeiro Souls-like de fato, é Sekiro. Olha aí! Você falou, caralho, eu achei que o André acertava, por isso que eu puxei Faltou ele. Faltou acreditar, hein? É, André. Faltou acreditar. Pô, e o Lies of P? Eu achei que o Lies of P, a comunidade do Lies of P é muito local. Ó, pro Tengu essa, Fear Hunger tá em 12º lugar. Fear, caramba. Ele não é Souls-like. Nem também. É Souls-like. Nem é Souls-like. Mais um JRPG. Ghost of Tsushima, que não é Souls-like também, 19º. Nossa senhora, pessoal. Cara, todo mundo odiou Lies of P, é isso? Caralho, cadê Lies of P? Achei. 36. Caralho. Nossa, baixo. 36º. Mas qual que é a nota dele? Porcentagem 92%. Nossa, altíssima. É, da real. Porcentagem, nossa. É. Mas, de novo, palhaçada pura. Isso aqui era pra provar só como que o pessoal do Steam... Não, mas o Steam... Usuário do Steam... Porcentagem do Steam é a pior coisa que você pode se basear pra pegar um jogo, sabe? Não, pior que porcentagem, tag. Não. Ah, não, é. Não. É. Assim, no geral, de novo, eu achei que esse episódio foi mais chato que eu gostaria que ele fosse, porque na média eu não discordo muito com as notas da internet. Na média, porque tem uns review bomb, tem esses casos mais específicos e tudo mais, mas no geral, eu não discordo tanto assim, da média dos usuários. Tipo, sabe, Hades 2, 96%. Okay, não, tá não, ótimo, não é Souls-like. Não, não é Souls-like, exatamente. Sei lá, Nine Souls, 95%. Porra, faz sentido, sabe? Nine Souls é Souls-like. Não acho não, mas... Se Sekiro é Souls-like, Nine Souls é Souls-like. Ele é menos Souls-like do que Sekiro, entendeu? Essas foram as notas do Steam. Agora, pra encerrar, um bloco um pouco mais freestyle. Freestyle! Nós vamos para o momento. Pode adicionar umas 10 horas aí. Ok. Metacritic. Não, porra. How long to beat? Isso, Metacritic. Que é as notas do Metacritic. Uhum. Eu tive que... Caralho! E ele falou certinho. Ele não falou nem as horas do Metacritic. O Rafa me corrompeu. Ou as notas do How Long to Beat. Eu sou a própria Ana Paula, André. Esse aqui foi muito difícil fazer perguntas que eu achasse achasse que fosse interessante, então eu fui um pouco mais livre, leve e solto aqui. Uhum. Então vamos lá, lembrando que agora vocês têm que adivinhar as horas e a margem de erro depende de jogo a jogo, porque tem jogo que é muito curtinho, tem jogo que é mais longo e eu não posso colocar a mesma margem de erro aqui. Então eu vou avisar a margem de erro quando eu fizer as perguntas, tudo bem? Mas aí não vai dar a dica da duração? Quando eu falar o nome do jogo, vocês vão entender. Mas se você já você tem... pode dar margem de erro depois, quando okay, já estiver... Ok, justo. É que quando eu falar o jogo, vocês vão entender a duração deles. Tá. Porque eu não coloquei jogo que é ambíguo. Vamos lá para a 23ª pergunta. Qual é a média de tempo, main story e completionista, os dois tempos, cada um valendo um ponto, de Portal, o primeiro jogo da série Portal? Então é o tempo de só zerar e o tempo completionista. Eu sou ousado. Rafa, você que é ousado, ouse. Ousado. Para zerar 2 horas e completionista 5 horas. Tigu? Para zerar 6 horas e completionista 10 horas. Para zerar 2 horas, completionista 3 horas. Porra, o André foi mais ousado ainda. É, vocês pediram para avisar depois, a margem de erro que eu vou dar é 30 minutos. Ok. Porque o tempo não é muito grande do jogo. Para zerar, a média era 3 horas, então ninguém continua pela margem de erro de 30 minutos. Mas o Tigu faz um ponto, porque o completionista é 10 horas e meia. Caralho, eu tinha botado 10 horas, eu falei, você é mais ousado e diminui para 5. Porra. Então o Tengu ganha um pontinho aqui. O seu décimo. Nossa, o que que tem pra fazer no Portal 1 que demora 10 horas? Nossa, eu não sei não. Eu também não lembro. Eu nem sei o que é o completionista de Portal 1. Eu achava que era tipo, pega a sala secreta do Homem-Rato lá, mas isso não acrescentaria 10 horas. Será que ele não tem alguma coisa extra? Algum DLC? Não? Não. Algum sala de desafio? Acho que só os easter eggs mesmo. É levar o Companion Cube pro final do jogo. É. Mas eu coloquei o Portal porque eu queria colocar um curto. Pra gente ter uma base de comparação. E agora a gente vai pro longo. O longo. Exato. Vamos para a 24ª pergunta, que é... média de tempo para terminar e a média de tempo completionista de Zelda Tears of the Kingdom. Isso é a margem de erro, vai ser maior, obviamente, eu falo depois. Então, Tengu, manda pra gente, qual a sua resposta? O principal, 120 horas, completionista, 170 horas. Caralho! Você, André? Principal, 50 horas, completionista, 250 horas. Porra! Rafa? Eu botei o principal, 40 horas, completionista, 100 horas. A margem de erro que eu vou dar é de 3 horas. Uau! Que é por volta do que eu coloquei nas outras coisas, que é uns 5%. Ai, se eu soubesse fazer conta agora, eu saberia. Com a margem de erro, o André pontua o completionista. Mas as horas eram 59 horas pra terminar. Ai, próximo. 248 horas. Eu fui quase cravado, tá? Eu queria... Completionista. Eu queria que meus pontos, porque ó, foi 50 e 250. Mas ganhou um pontinho, pelo menos um pontinho ganhou. É. Quanto que é pra terminar? É, 59. Uau. Pô, podia ter 10 horas de margem isso daí, hein? Eu não ia ganhar o ponto, mas podia, mas 10 Eu horas. Também acho, né, Rafa, que podia. Eu tô chutando baixo demais no How Long to Beat. Tem que ser mais alto. Eu tô chutando alto demais. Mas é um salto considerável, né? Quanto você colocou o compressionista? 170. Então era mais alto que isso. Era mais alto. É, então, 248. Mas o principal eu chutei muito alto. Tô 100, né? 100, 150, sei lá. Normalmente, o pior tempo do How Long to Beat é o principal. O compressionista é mais certeiro com o que é a verdade, entendeu? É o principal que a pessoa faz speedrun e bota lá. Exato. Acaba que o How Long to Beat, como ele tem um aspecto meio rede social, hoje em dia, tem um pessoal que é meio ego, né, de eu vou zerar o jogo correndo, porque na minha conta vai ficar que eu zerei o jogo rápido e tal. E é por isso que vocês vão ver, as perguntas vão virar palhaçadinha daqui a pouco, se elas não forem. Vamos então para a 25ª pergunta. A média de tempo de zerar e a média de tempo completionista de Dragon Quest 9. 9? 9. Que pra quem não conhece, é o Dragon Quest que você cria o personagem, né? O de DS. Que foi o único que o Tengu tinha jogado até pouco tempo atrás, há uns anos atrás. Que ele devia rejogar. Eu acho que hoje em dia ele entende melhor. Ele ia gostar, tá mais, eu apreciaria melhor. Quest, você ia apreciar ele. Porque, sabe por quê? Ele é muito parecido com o 3, Tengu. Ele é muito parecido com o 3. Esse é o de zerar e completionista também, né? É. Isso, isso. Pô, você podia botar uma margem de erro grande aí pra nós, né? Uma marjona de errando, né? Ai. Lembrando que só vai pontuar quem chegar mais perto. Tudo bem, mas, né? É que você fala isso como se fosse só te ajudar. Tipo, ajuda eu. Todo mundo foi? Foi. Então, Rafa, você que é o senhor Dragon Quest, qual é a sua resposta? Eu chutei para zerar 100 horas e completionista 500 horas. Você, André? Pra zerar 60 horas, pra completionistar 320 horas. Você tem gol? Terminar 70 horas, completionistar 200 horas. Deixa eu pensar em como média de margem de erro que eu posso colocar pra vocês aqui. Eu vou deixar alta a margem de erro aqui, tá? Por causa do completionista. Então, eu sei que esse jogo é infinito. Você já sabia dessa fama? Eu descobri pesquisando. Não, ele é infinito porque ele era focado focado no multiplayer, então você pode ficar jogando ele pra sempre, é impossível de completar. É. Então, ó, eu vou colocar 10 horas. Uhum. Eu acho que assim, mesmo assim, eu não lembro mais o número de vocês, acho que ninguém vai acertar. Pô. Pra zerar é 47,5. Alguém tá dentro aí dos 10 horas? Não. Não. Não. Então acho que ninguém vai acertar mesmo. E completionista, 699 horas. Porque o jogo ele tem um sistema de achievement interno. E esses achievements internos tem um monte de coisa que envolve sorte. E aparentemente é muito difícil de fazer tudo. É porque ele tinha aquele negócio do Street Pass que quando você passava perto de alguém, ele comunicava com o Street Pass e ele gerava uma dungeon aleatória pra você e pra aquela pessoa, sabe? Aí tem coisas que só saem nessas dungeons e tudo mais. Tipo, pra quest desse personagem você precisa de um item tal e esse item é um item ultra raro que só aparece com chance num baú e tal dungeon, ou com chance num drop de tal inimigo, que só aparece com chance em tal dungeon. É que ele era meio como se fosse um MMO local, sabe? Você acabava jogando com um monte de pessoas ao mesmo tempo, mas juntava os seus amigos localmente pra enfrentar as dungeons. Eu achei o tempo tão escroto que eu resolvi colocar aqui de palhaçada. Uhum. E as próximas três perguntas, que são as três últimas do programa, também são palhaçadas, então se preparem pra rir. É, não pontuar e não rir, porque é uma palhaçada pra podia mim mesmo. Podia ter 100 horas de margem de erro. É. Essa aqui é um pouco mais longa, gente. Então eu peço um pouco de atenção pra você. 26ª pergunta. Entre Baldur's Gate 3, Stardew Valley, Skyrim, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e Persona 5, entre esses, quais deles têm basicamente a mesma duração, tanto pra terminar e completionista? É o Baldur's Gate 3, Skyrim, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Persona 5 Royal, e é isso. Pera, eu falei Stardew Valley, agora eu fiquei confuso. Não, não falou. Stardew Valley. E a pergunta é o quê? Qual deles? Quais desses jogos... Dois ou mais? Vão ser dois. Ok. Tem a mesma média de terminar e completionista. Se vocês quiserem chutar também aí pra outros pontos essa média... Pronto. Ok. Chutar nas médias também? Uhum. Nas médias não. Rafa, você que preencheu o primeiro então, nos diga quais são as suas respostas. Eu acho que os jogos que têm as médias semelhantes são Baldur's Gate 3 e Stardew Valley. 50 horas pra zerar e 500 pra completar. Você, André? Eu coloquei Red Dead 2 e Witcher 3, coloquei 70 pra terminar, 200 pra completionar. Eu coloquei Red Dead Redemption 2 e Witcher 3, 60 horas pra terminar, 200 pra completar. Uau. Só o Rafa faz um ponto nessa pergunta. Os jogos são Stardew Valley e Witcher 3. Ambos são 50 horas pra terminar e 170 completionistas. Ok, ok. Pra ser mais exato, o Stardew Valley é 53 horas e o Witcher 51. Uhum. E completionista, Stardew Valley é 171 e 174 Witcher 3. Eu achei tão curioso que esses dois jogos são tão próximos nas duas coisas. Uhum. Pô, eu achei que Stardew Valley era umas 500, assim, porque tem muita coisa pra fazer naquele jogo. É. Por que, que são essas alternativas? Porque eu vamos dar uma olhada aqui nos jogos mais jogados, que as pessoas mais preenchem, só pra ter uma base. E esses jogos, que são, sei lá, os 5 jogos que as pessoas mais colocam tempo, uma parada assim. E eu achei muito curioso que esses dois jogos tinham basicamente os mesmos tempos. Mas Rafa fez um ponto, então, com a margem de erro pra 50 horas aí, terminando. Penúltima pergunta do programa... Knight e Hollow Knight Silksong, qual tem a maior duração para completionista? A maior média, né, de tempo completionista. Mas essa margem de erro vai ser bem baixa, tá? Ok. André, você que terminou recentemente Silksong, quais são as suas respostas? Eu fui de Hollow Knight 90 horas. Você tem um? Eu fui de Silksong 150 horas. Rafa? Eu fui de Hollow Knight 60 horas. Ah, não era completionista? Achei que era completionista. Ops. É o completionista. É completionista mesmo. O Rafa faz um ponto, que a margem de erro ia dar 3 horas. O Rafa ficou fora da margem de erro. Mas o jogo é Hollow Knight. Mas, então, eu pontuo também, né? Aí você colocou Hollow Knight também? Coloquei. Sim, sim. Então você pontuou também. Mas quantas horas que é com pessoas? 65. Ok, eu coloquei 90. Nossa. O jogo é Hollow Knight com 65 horas, o Silksong tinha 63,5. Eu coloquei porque eu achei curioso as pessoas demorarem mais no Hollow Knight, que na minha cabeça o Silksong tem muito mais coisa pra fazer. É porque aqui depende da versão do Hollow Knight, né? Mas eu imaginei a versão que tem os DLCs, Coliseu, os Caralho 4. Difícil dizer se lá eles consideram isso também do Hollow Knight. Teoricamente só existe uma versão, né, agora do Hollow Knight, né? É, então, aí se as pessoas estão terminando, completando ela e colocando lá, eu imaginei que mas iria um negócio pra que mais. É que o Hollow Knight, o Knight, ele se move muito mais devagar do que a Hornet. Tem isso também. Então o jogo dura muito mais mesmo. Tem isso. Mas é bem próximo no final das contas, é 65 e 63. Uhum. Mas eu achei curioso. Eu achei que o Silksong ia estar na frente e com vantagem. A Hornet corre. Tem mais coisa, mas ela corre. É. E essa aqui, gente, é total palhaçadinha, a título de curiosidade, a 28ª pergunta e última do programa é... Valendo 20 pontos... É. Quanta quantas horas tem a média completionista do jogo mais longo do site? O nome do jogo, vocês provavelmente não devem conhecer, eu não conhecia, é o NGU Idol, que no top 5 jogos mais demorados, 4 são Idol Games. Esse é um deles. Eu vou dar 300 horas de margem de erro. Curiosidade, o terceiro jogo mais demorado, segundo o Rolling to Beat, para fazer completionista, é o World of Tanks Blitz, que é o único não Idol dos 5 jogos. Uau. É Idol de ficar parado? Idol ou de ficar parado. Ah, eu achei que era um jogo de Idols, de... Não, não. De Idols. E Idle Games. Peraí, deixa eu só pensar mais um pouquinho aqui, peraí. Era um jogo do Newgrounds, que hoje em dia teve relançamento pro Steam. Ok. Tengu, qual o seu chute? 5 mil horas. Porra. André? 6.200 horas. Rafa? 2.500 horas. Infelizmente, mesmo com 300 horas de margem de erro, ninguém acertou. Chegou bem perto, mas ele nem precisava dessa pontuação. Pô, dito isso, se o André acertasse, ele empatava, tá? Sim, empatava. Sim. Falei. Mas é que o que chegou mais próximo foi o Tengu, mesmo fora da margem de erro, né? A resposta seria 5.354 horas. Porra. Essas 54 horas de diferença aí matou o Tengu. Alguém talvez jogou 5 mil horas desse jogo pra fazer 100% dele. Ninguém jogou, é todo mundo. Entre aspas, jogou, né? Deixou lá. Não, jogo aberto. Né? E lembrando que, como é tudo speedrunner, a média, na verdade, deve ser umas 10 mil horas. Isso é verdade. É que só uma pessoa esse jogo completou, então. Eu não vi quantas pessoas colocaram. Boa pergunta, deixa eu ver aqui, que eu tenho a página do jogo. NGA é o nome? NGU. 10 pessoas colocaram um completionista. Mais uma vitória do Tengu. Parabéns, é verdade. O Tengu, nosso campeão, segue campeão, né? Exato. Eu não lembro mais quantos. Não, precisa não. Eu acho que essa é a quarta que eu venço. É. Eu comecei com uma vantagem na primeira temporada, mas o Tengu na segunda disparou. Eu não sei quantos eu ganhei, não. Acho que você ganhou umas 3. Não, pera, essa é qual? Essa é a, vocês 4. Essa é a quinta. 5, 6, 7. Não, pera. É sétima. Essa. Sétima. Então acho que o Sushi ganhou uma. Acho que ganhei 3 no total. É. 3? É que na primeira temporada acho que eu ganhei os 3 jogos. É? André ganhou 2 e eu ganhei 3? Eu não lembro. Discord, confiram aí pra gente como é que tá a pontuação. É, vê lá quantos que eu ganhei. Mas Discord. Só falando a pontuação aqui, tenho 10 pontos, André 9 pontos, Rafa 5 pontos. E eu peço desculpa, acabou ficando mais longo que eu gostaria. É, editado vai ficar menor. Achei que seria mais divertido na hora que eu tive a ideia. Foi divertido. Informação é diversão. Eu achei péssimo, porque eu perdi. porque eu achei que seria mais destoante, sabe? Eu achava que o Hive Mais da internet ia ser mais diferente. Ia ser mais escabroso. É, e no fundo, tirando, sei lá, 3, 5% de exceção... E tag de jogo? Não, tag de jogo é realmente... Ah, tag, foda-se tag pra caralho. Loucura, tag foi foda. É meio que é ok, sabe? É meio que é ok. Você tendo o contexto que a nota é muito baixa por causa do review bomb. E você tendo já meio caminho andado. Que você adiciona uns 20% de horas aí. No How Long To Beat. É, no How Long To Beat. É. E olha só, teve algumas perguntas que eu ia fazer, mas eu acho que ia ficar muito difícil de acertar, que ia ser dar os números e vocês terem que acertar o jogo de uma lista. Nossa, sim. Mas seria muito difícil. Eu ia tentar pegar só jogos bem famosos, mas ainda assim é muito difícil e eu acho que não seria tão divertido. Então eu acabei indo pra esse caminho aqui que eu fui. Quem que é o próximo? Mas é sou isso. Eu. Olha aí. Depois André e eu de novo. Teremos aí, então, uma chance pros mortais aqui pontuarem, né? Quero só ver. Capaz do Tengu ganhar o próprio jogo. Eu vou ganhar meu próprio jogo. Vocês que se ferrem. Eu acho que então talvez é 2, 2, 3, Tengu. O Discord vai saber. É, eu acho que talvez é eu, André, patamos com 2 e você fez 3. Acho que essa é a minha terceira. Então acho que é isso. Acho que é 3, 2, 2. Eu acho que tava todo mundo 2, 2. Tava 2, 2, 2 e agora você fez a terceira. Eu acho que sim. Acho que vai ser isso. Confira aí pra gente, Discord. Beijo. Desculpa. Valeu. Eu tenho que ganhar as próximas 3, galera. Vou fazer uma panquequinha de banana. Panquequinha de banana. O que, que você achou do Jonas ganhar o líder, André? Achei ótimo. O Jonas é o bolsonarista? É o Jonas 22. E agora é 22 de tudo mesmo, né? Pô, imagina se a Shai ganhasse o líder, ia ser tão bom. Ver a festa dela, o quarto dela, a Shai ia ficar tão feliz, coitada. Mas ela é ruim de prova, né? Mas é sempre assim. Todo grupinho deles são. Os heróis são sempre ruins de prova. É verdade. E eu tô falando no microfone, como se isso fosse entrando. Atenção, Clarice, deixa tudo Clarice isso. Vai no... deixar, pô. Deixa tudo isso no programa. André, eu participei de um programa falando sobre Big Brother na primeira semana. Saiu hoje só o programa. Uhum. Então, o Big Brother é louco, é a coisa mais datada do mundo. É, você lembra daquele nosso, né? Não lembro. Que eu falei, não, a Carol Conká é legal. E o pior é que a Carol Conká dela volta, né? Hoje em dia ela é legal de novo. É, hoje em dia ela é legal de novo, André. Hoje em dia as pessoas amam ela. As